399, decolada os 42, controle 120, decimal 8. 208, gol na 399. Zona 399, Dael, cruza 1600. Zona 399, boa tarde, contato radar, série Dael, subiu uma tenha 360. Fica assim, só 360, vamos na 399. Solo, gol no 077. Pulo 077, prossiga via Pátio Índia. É até ponto espera da 1-0, ajuste no 0-2 e torre 118 oficina. Ponto espera 1-2-4-5, 0-7-7. Azul 4206, desce para 2-6-3, ajuste no 0-2. São 395, desça para 4.000 pés, correção 3.000 pés, ajuste na 0.2. 3.000 na 0.2, é o 3.000. Sinal 6.210, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste na 0.2. 4.012, graças. 3.560, chame torre na sequência 1.895. 1.895, 3.560. Passageiros 2231, no decolado aos 44, controle agora 120, decimal 8. 208, boa semana. Controle Salvador, boa tarde, 2231, passareiro. Passareiro 2231, boa tarde, contato radar, saída Momo, suba e mantenha nível 180. Momo 180, 2231. 3217, chame centro Recife, na frequência no 3325, secundária 1251. 3325, 1251, da 3217. 560, passou índice a Serra Visual. 3560, boa tarde, cheque o trem, autorizado pouso pista 10, vento 1, 10 graus, com 15 nós, o ajuste é 10, 12. 1-0-1-2, autorizado pouso na 1-0, até 3560. Faz bridge, eu peso 1-6. 1-2-0, decimal 8, 5-4-5-2. Salvador 1935 da Gol, ciente da Serra, autorização Brasília. 925, só instante cópia. Tatiana Santana, me informa de tudo, Guilherme, manter-se, né, no sobrevoo. Poderia voar para a TAP, 2231? 2231, aguarde... Aguarde, 20, gol 399. Sim, seu guarda transferência, gol no 399. Fala, senhor Tango, informa, você irá modificar o plano agora? Gente, plano modificado 1847, desça para o número 503. Ajuste no 012. Azul 4206, complete final de torre 11895. Gol no 395, desça para 2 de meu país, ajuste da Vanessa, 3 ADLS, reporte estabilizado. 20, reporte estabilizado, 39. Chané 6214, correção, Chané 6210, desça para 3 de meu país, ajuste na 012. 20, 12, grato. Oi, gol no 077, ponto de espera pronto. Gol no 077, tem condição de aliar e decolar de imediato quando solicitado? Acima. Ali mantém cabeceira 1-0, gol 1-0-7-7. Alinhar e manter inicialmente 1-0-7-7. Tá 3560 no solo 48, direita solo 121, décima 9. Direita 219, tá 3560. Fala, tá 3560. 3560, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa Juliette para 3, tá 3560. Dando gol no 077. Gente, autorizado, alinhar e decolar. Gol no 077. Através de Paris. Uno 399, Recife. 13325, alterna 1251. 3325251, gol no 399. Paulo Salvador, é o Papatango, o Papatango Filho. Siga, Oscar, aqui. Eu tenho que ser, eu sempre fui 4-3, estão falando aqui direto da aérea, pra... É... Tendo estado 4-5. Afirmativo, apenas confirme, 4-5. Siga, que é ali, 50 mais 10 aí. Afirmativo, então prossegue. Contato, observe se está ingressando. Via Pátio Uno, Lima, Mike, reporta na Quebec para cruzar a pista no C35. Tranquilo. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus com 13 nós. Filipe pouso, pistão 04205. Campo 3090, identifique, chegada mar e desse mantenha nível 050. 050, bastante voz, tá? Controle 120, décima 8. 208, obrigado. Boa tarde, alinhado 0202, informação 0720, chegada bom, se desce e mantenha nível 050. Bom, 0050, alinhado 0202. 395, autorizado em IRS, que foi pista no 0, reporte estabilizado. Libre, força no IRS, 395. O Xanar na 210, reduza a velocidade para 190 nós, seu número 2 na aproximação. 190, número 2, graças. Controle Salvador, boa tarde, gol no 077, cruza 2 mil pés em subida. 077, boa tarde, contato radar, saída da Elfa, sub e mantenha 360. Saída da Elfa, mantém 360, 1077. 450, gol no 95. Afirmativo 5450, confirma apenas o transponder. Corrige, confirma o nível. Nível 360 autorizado, transponder 5450. Tá correto, time pro. Solo, Salvador. Autorizado, Oscar Tango Kilo, até a saída. Tá autorizado até o a Quebec, vai seguir Pátio 1, Lima e Mike. Na Quebec, reporta para cruzamento da pista. Livro azul 206. Solo agora 1219, no solo os 52. 219, até mais. Salvo Salvador, 4206, boa. 4206, reporte antes do taxi de Juliette para ingresso no pátio. Mesmo Juliette com ingresso. 077. Confirme, Broa de Leda? Afirmo, Leda da presente, Gol no 077. Broa de Leda, 077. Terno 210, 3 ADLS, 68, pista no 0, reporte estabilizado. Repórter é isso. Estando baixo travão, 395. Voo 395, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 13 nós. Teve pouso, voo 395. Salve Salvador, salve Salvador. Operações da base aérea em cheque rádio. Alto e claro, operações. Ok, muito grato. Até a próxima. Tá. Com o portão. Na 6 por esse tempo. Gente, acho que na 62 no 0, número 2 para pouso. O ajuste é 1 no 0, no 2. Continua a aproximação aguardando a pista ali. Meu, acho que na 62 no 0. Guardando. 3090, desça para 3 de meu país, ajuste ferramenta. 2 milhas e meia da cabeceira, ok? Da 1 no 0, cabeceira no 0. Tentando reduzir, 62 no 0. 9, ciente, aguarde só mais um instante. Após Paripe, rotatória. Então, o Kilo Romeu Oscar, reporte com visual com campo. Melhor. 390 para velocidade. Livre de velocidade, tá? 390. Ok. Jet 6720, reduz a velocidade para 2309. Pode ser normal, já está aguardando. Voo 395 no solo 55, direita, solo 121, décima 9, agilizando na medida do possível. Só livrando já, décima 9, boa. Solo boa, voo 395, livrou. Voo 395, prossegue de Alfa, Juliette, portão 2. Fácil. Alfa, Juliette, pro 2, voo 395. Autorizando 90, desce para 2 de meu país, ajuste para Ronance, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Ok, 2 mil para 3 estabilizado, 3 de 90. Sim, né? Alô, Pat 5. Espera para o dono rotatório, reporte quando visar algum campo. Hoje na M62 6210 no solo 57, direita solo 121 decimal 9. 19, direito. 3325 no 251, gol no 077. Salvador, boa tarde, 6210, Chanel, deve estar no Fox Trot. 6200, prossegue Alfa, repórter Antônio Juliette. Alfa, repórter Antônio Juliette. O Kilo Romeo Oscar, ajuste 10 no 2, autorizado, interceptar final do 17, reporte na curta, o Kilo Romeo Oscar. Final no 7, reporte na curta, Romeo Oscar. Ajuste no 720, reduz a velocidade para 2009, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 2. Redução 2009, desce 2, no pés, no 0 no 2. Negativo, 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 3.000 pés, da esquerda, 1.012. Autorizado Manatinho no meu pés, corredor Axé, 17, curva direita, 1208, 0125. Manatinho 2 a bordo, parte 4, prossegue na torre. Autorizado táxi, pátio Índia, ponto espero no 0, torre 1 no 895. Ajuste no 0 no 2, gol no 755. Alfa Romeo Juliette, 6210. 6210. Observe o tráfego da Gol que está taxiando pelo pátio para o ponto de espera. Após o tráfego, autorizado seu ingresso para o portão 4. Após o Gol, portão 4, 6210. Kilo Romeo Oscar está autorizada presente direto final da 17, aposta na curta, Kilo Romeo Oscar. Aposta na curta, Romeo Oscar. Jasmine 720, forma tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo no 1500, pé de Charlie 55. Jasmine 720. Estabilizando localizador 3190. Sente, com colete final, torre 1895. Nós estamos 5 pontos, mano. Salvador 925 da Gol, portão 612, pede acionamento. Portão 6, autorizado, chefe táxi. Chama não, táxi, Gol 9. 2. Aproximando para pouso na pista no 73 com aproximação. Fecha o tráfego, está 3190. O Kilo Romeo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 107, o vento é 1000 graus com 13 nós, Kilo Romeo Oscar. Depois no 7, Torre Salvador, boa tarde, ou Patatatá, Charlie Sierra Tango. O que chamou a torre? Afirmativo, senhor, Patatatá, Charlie Sierra Tango, com 3 milhas para a rotatória, totalmente visual travado, né? Sente, o Charlie Sierra Tango autorizado, interceptar final do 17, reporte na curta, o ajuste 10 no 2, Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango. Torre Gol no 7, 5.010, visual para a nacional. Sente, Gol no 7, 5.5, tem condição de aliás decolar sem parada? Negativo, no 7, 5. Charles Alian, decolar sem parada, vento 1,00 graus com 14 nós, Charles Serra Tango, corrigindo o voo no 755, agilizando. Gilo Romeo Oscar, no solo 1903, confirme o pátio. Pesar backtrack, livrando a próxima esquerda. Vamos estacionar a frequência livre, Gilo Romeo Oscar. A 3190, autorizado pouso pistão no zero, vento 1,00 graus com 14 nós, cheque o trem. Vai ser travado e pouso no 10, na 3. 190, isso aí, parabéns. Papo Pátio, Charles Serra Tango, da presente autorizado direto final da 7, reporte na curta. Reporte para a pessoa. Ah, entendido. Aguarde só um instante. 755, decolado aos 1904, controle agora, 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Controle de voo 755. Voo 755, boa de contato radar, saída da El, submontanha 360. Autorizado 0 da El. Autorizado após 2000 pro hoje da El? Autorizado após 2000 pro hoje da El. Pátio 5, da aeroporto. Gente, Charles Sertão. Tá 3190 no solo 05, direita solo 121, décima 9. Direita solo 219, obrigado. Na 6720, passando de motor. Sol Salvador, boa tarde, tá 3191 livrando. Boa 95, confirma? Confirma que tá 3190, chama o Sol? É mais ativo, 3190, coisa. Chame antes da Juliette, aguardando ingresso no pátio. Chamara antes da Juliette, tá ingresso no pátio, 3190. Estado, autorizado para uso, pista 107, vento 1,00 graus com 14 nós. Tango. Sou o WebJet 6720, uma milha do externo, baixar travado. Gente, WebJet 6720, continua a aproximação, vento é 100 com 14, ajuste 1013, aguardando autorização para pouso, o WebJet 6720. 6720. Passeira 2231, controle? 2231. Passeira 2231, chame centro Recife na frequência 13325, secundária 1251. 612, boa tarde, está na medicação chegada a Mari, desça e mantenha 050. Segura 050, que vai chegar a Mari. Tá bom, 187 a bordo, 3 horas de serviço alterna. Passo em nível pôs, 90-6720. 3190. 3190, aguarde só um instante para ingresso. Índia, no ponto de espera 1895-1012, via Índia. Índia, Gol 925. Maria Codelto, mantenha a posição, guarda as instruções. Confirmando 925-187-330, alternado? Confim. Confim, excelente. Gol 95, condições de aguardar mais um instante para iniciar o táxi? Vamos aguardar o Gol 95. O 3190 então prossegue, patrão 5. Prossegue, está sendo entregado ao Gol, tá? 3190. Após o trânsito, está livre o Gol. Após a passagem, está autorizado, Gol 95. Papá Mike Eco Delta, tenta extrair turbulência do Boeing da Web, tem livre decolagem. Pistão 17, vento 1000 graus com 14 nós. Mike Eco Delta. Jet 6720 no solo 09, direita solo 121.9. Zona Mago de Bravo, Alberto, sai do lado. Sai do lado. Daí eu solicito voar pro meu bridge. Após da Leda, do 1755. Ok. Só me agudo, né? Sai do lado. Autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 1010 graus com 14 nós. Gol no 925. Autorizado alinhar e decolar, dono no zero, gol no 925. Aqui é Codelto com controle agora, 120, decimal 8, regresso. Controle Salvador, boa tarde, papapapá, Mike, Eco Delta. Papapapá, Mike, Eco Delta, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Faltará quanto 20 milhas, Mike, Eco Delta?